Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. A vida passa rápido demais. Se você parar um pouco para curtir a vida, quando você vê, ela já passou. E você tá aqui no Nerdcast. Ah, muito bom! Excelente! Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu queria ter um filho assim. Aqui é a Azaghal e eu estou emocionado de falar com o Ferris Bueller. Sem preço, né? Eu sou o Niso Neto e eu não sou o seu boneco. Quantas vezes você deve ter ouvido isso? Rapaz, inúmeras vezes. Se eu fosse anotar... Muito bem, estamos aqui com essa figuraça, este artista completo, Niso Neto, acreditem, nerd, este comediante, radialista, dublador, ilusionista... Olha aí. Escritor, blogueiro, olha só, cara. Não falta nada. E pai. Pai, né? Pai. E filho. Pois é. E filho de uma lenda viva, Chico Anísio. Filho Anísio. Tinha que ter, né? Senão tinha que ter visto, não acredito em cegonha, né? Não, é porque tem filho e tem filho da p***, né? Que é isso? Oi, como tem? Muito bem, estamos aqui para falar sobre tudo, sobre a carreira deste maravilhoso ator, tudo que tem para contar. Meu nome é Doug, acabei de conhecer o Jovem Nerd e já te adoro. Isso e muito mais depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Eduardo Spor, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas no Nerdcast. Vamos. Vamos lá. tá ótima essa variação, adorei. Vamos. tem que mudar um pouco. É, tá certo. Depois de quase 180 Nerdcast, né, cara? Mais de 180, na verdade. Ah, é, porque tem uns A e B, tem mais de 180. Verdade. MTV e VMB, falta pouco para a premiação. Vai até que dia a votação, hein? Vai... Eu acho que vai até um dia antes da premiação. Um dia antes? Não sei. Eles vão imprimir na hora. Não sei. Ia ser maneiro se eles abrissem o arquivo e imprimissem na hora, ao vivo. Não, impressora matricial daquela... Ah, ia ser estiloso. Essas paradas primitivas são estilosas. Então, estamos concorrendo na categoria Blog do Ano, Jovem Nerd. Vai lá, clica. Eduardo Spohr, já votou? Já votei e quero tirar uma dúvida. Pode votar mais de uma vez com o mesmo IP, com a mesma máquina? Boa pergunta, não sei. Cara, na via das dúvidas, vote. Pois é, é verdade. Sai votando, sai votando. Vai lá, tem uma mega vitrine aí no site, Jovem Nerd, clique para votar no VMB. Muito bom. Exato. Um recado, na verdade, uma dica. Aham. É claro que eu não faço nada de graça, porque eu não sou mãe de ninguém. Tem um link aí, eu não sei até quando, mas o Silmarillion tá fazendo um bota fora de Tolkien. Ah, é? É verdade, né? Silmarillion, O Hobbit e os três livros do Senhor dos Anéis por só R$39,90. Caraca, um mega bota fora, tá, né? Tá muito barato, cara. O preço de um livro, tu leva cinco. É, muito bom. E são cinco tijolinhos, cara. E a gente só tá fazendo essa propaganda por causa do programa de afiliados, da é qual claro, participamos. Que a gente não faz de graça, e você, né, clica no link que você está vendo neste post e acessa antes que acabe, porque é bota fora. Com esse preço, realmente estão destruindo do estoque deles. Eduardo Spohr, você tem notícias fodásticas. Porra. Pois é. Pode falar vocês aí a notícia, que eu sou meio... eu fico meio com vergonha. Esta semana a gente publicou no Jovem Nerd News que Eduardo Spohr estará ministrando um curso extra de faculdade sobre a jornada do herói, rapaz. Nada mais conveniente. Não é? Que espetáculo! Não, não é só sobre Jornada do Herói, é o nome do curso é Estrutura Literária. Ah. A gente vai falar sobre Jornada do Herói e vamos analisar vários filmes icônicos e os alunos vão produzir um esqueleto de uma história, pode ser para qualquer mídia, pode ser para roteiro de cinema, para romance, para história em quadrinhos, vão produzir uma espécie de um esqueleto seguindo essas fórmulas, né? Pô, que irado! A ideia é essa. Mas não precisa, não é necessariamente só sobre, a gente vai falar sobre a jornada, mas não é só sobre isso, não. Só pra deixar claro, o curso acontece no Rio de Janeiro. É isso, por enquanto. Por enquanto, né? Porque a galera de fora de São Paulo, de todo o Brasil, tá pedindo, meu Deus, eu quero, vem aqui pra minha cidade. Se fizer sucesso o curso, eu tenho certeza não, que não, vai... Não, se fizer não, já tá fazendo. Já tá fazendo, é verdade. A questão é, são 20 vagas no máximo, não é isso? A turma se forma com 10, mas... Pff, whatever, né? 20 vagas, então quem quiser fazer parte dessa primeira primeira turma tem que agilizar no Rio de Janeiro. Exato. E quem tiver interesse que ele vá dar o curso dele em outras faculdades e universidades pelo Brasil afora, faça o canal, né? Exato. Quem tiver alguma possibilidade aí de conversar com o maldito reitor ou quem seja... Coitado maldito reitor. Que fale e entre em contato com o Eduardo Spohr e eles acertam, é né? É verdade. Cara, ele pode dar um curso, sei lá, um intensivão de uma semana ou uma palestra ou... O bicho tá aí pra trabalhar, né? Com certeza. É, lembrando que é um curso extra, né? Não depende de formação nenhuma. Não. Você não precisa estar nem fazendo faculdade, pode ser um vagabundo que você pode se matricular. Tem que aprender a jornada pra encontrar seu caminho, seu vagabundo. Mas uma coisa importante, você tem só 20 vagas, mas você faz a sua inscrição porque se lotar duas turmas, quando acabar essa turma, a gente já abre uma outra, entendeu? Ah, claro. Então, legal. Assim, vai colocando lá o teu nome, vai fazendo a inscrição que vai fechando turma. Quem quer ter informação completa sobre a parada, clique no post deste Nerdcast, tem um link para a matéria, onde tem todos os dados, endereço, telefone, tem tudo que você precisa saber para se inscrever. Então corra, se inscreva, caso acabe as vagas, vai ter mais, então é importante você ir lá e botar teu nome. Exatamente. E agora quem me sacanear com o negócio de jornada do herói vai levar um zero redondo. Agradecimentos a Guilherme Costa e Tayana Araújo, a Taya Rock, nossa mega fã, já virou groupie. Uhum. Enfrentaram uma fila de 3 horas para conseguir um autógrafo de Maurício de Souza para o Jovem Nerd. Parabéns, eu não faria o mesmo por vocês. Muito legal, muito obrigado, gente. Foi demais. Obrigadão pelo presente. Foi foda. Agora a gente tem que entrevistá-lo. Pois é, a gente tá atrás. Inclusive, o autógrafo dele tem uma particularidade que ele colocou abraço Zemo. Ele deu uma zoada na gente. Tá pra Fentex, né, cara? Muitos e-mails, muitos e muitos milhares de e-mails. Rafael Ziller mandou a canelada, o avião que bateu no Empire State não foi um B-17, foi um B-25, óbvio. Um avião bem menor, um B-17 ia fazer um estrago ferrado. B-17 é maior que o B-25? Bem maior, o B-25 é... Qual é a lógica disso? O B-25 foi feito depois, né? Não, mas eles podiam ter começado, sei lá, um B-1, por exemplo. Não, mas existe... O B-1 seria um avião pequenininho. O B-2 é um avião moderno stealth, bombardeiro. Estão... foram tá nomeando voltando. De trás pra tá frente? Voltando. Caralho. Primeiro e-mail, Renato Leles, 40 anos, gerente de TI, professor universitário, falando sobre o último Nerdcast. O problema da maioria das teorias conspiratórias é que, por mais atraente que elas sejam, elas exigem muitas concessões quanto à lógica para que possamos considerá-las factíveis. Na verdade, essa é uma das grandes vantagens das teorias conspiratórias. Exato, eles usam isso como artifício para validar as teorias. Duas perguntas. Custo da guerra. Estima-se que a invasão do Iraque tenha custado aos Estados Unidos 3 trilhões de dólares. Né? Coisa absurda. As pessoas que defendem que o governo americano encenou o 11 de setembro para roubar petróleo iraquiano deveriam fazer a seguinte conta. Quanto custaria ter acesso às reservas iraquianas sem guerra? Não, simplesmente não, fazendo não. Paz com o Iraque. Presta atenção. Aí você está lutando por merreca. Você querer só petróleo. É lógico. Eles não ganharam dinheiro só com petróleo. Eles ganharam dinheiro. A máquina de guerra, todas as indústrias que fazem o armamento, encheram um c*** de dinheiro. Exato. Com esses 3 trilhões de dólares. Com certeza. Com dinheiro de quem? Dinheiro dos contribuintes. O dinheiro é do contribuinte, cara. O dinheiro do contribuinte vai pra mão de quem faz arma. É isso, cara. O americano em si não é o povo americano. Não teve um plebiscito. Vamos explodir as torres gêmeas para roubar o petróleo iraquiano, não. É um grupo seleto que quer f***er a maioria. Então, eles fazem isso pra movimentar a máquina de guerra, as indústrias armamentistas. Eles fazem isso pra depois destruir o lugar todo, irem lá e reconstruírem o lugar inteiro com 1000 dinheiros de fundos internacionais idiotas que dão dinheiro pra essa galera. Exato. E no final eles ainda ficam com o petróleo dos caras. Eles não estão pensando se os Estados Unidos vai ficar mais rico ou mais pobre, eles estão pensando neles ficarem mais ricos. De qualquer forma, isso não valida a teoria da conspiração. É só, né, coisas que a gente leva em consideração. Foi uma bela canelada dele, né? É a famosa história do Robin Hood e as avessas, né? Tira dos pobres pra dar aos ricos. Né? Exatamente, né? E aí ele fala mais sobre o pacto de silêncio. Para serem consideradas minimamente viáveis, várias teorias dependem da atuação coordenada de centenas de pessoas, pilotos, especialistas em demolição, assassinos, agentes da FBI, para apreender provas e todo o elenco de apoio do 24 horas. Sim, também, mesma coisa. É um fato, você, quando vai fazer uma teoria teoria da conspiração, você não conta pra todos os seus lacaios o que você tá fazendo, né? É, tem gente que tá fazendo e nem sabe. É, tá seguindo ordem. É claro que se alguém tava botando explosivos na Torre 7, ela devia estar por dentro de alguma coisa. Né? Exatamente, né? Mas ele mandou links interessantes de matérias que desmontam teorias comuns da conspiração, principalmente 11 de setembro. Tem aí um link, clica pra você dar uma olhada, maneiro. Felipe, 28 anos, Califórnia, Estados Unidos. Pô, olha aí. No último Nerdcast sobre a conspiração de 9 do 11, de... 9-11. Vocês não mencionaram a nota de $20. Olhem o link. Ah, a história da nota de $20. É que você dobra ela de uma certa forma e é impressionante como as torres aparecem na nota. A parte da nota que mostra o Pentágono forçaram um pouco a barra, mas as torres são iguais, até a altura da fumaça. É maneiro. Isso sem dizer que 9 mais 11 é igual a 20. Olha aí a nota de 20. Olha aí. É uma bela fumaça, uma bela, né? A bela fumaça. Digamos de passagem, mas é interessante. Tem um negócio também que você bota em Wing Dings, 9-11, e aí dá duas torres e mais um aviãozinho, né? Eu sei de uma parada que você pegava a nota de um cruzeiro, dobrava de uma maneira, ficava a cara do goleiro do Flamengo. Né? Que isso? Isso aí é as dobradinhas da média, entendeu? É, dobradinha da média, total. Ah, quem viveu a adolescência na dobradinha da média, cara, encontra até Vênus de Milo na nota de R$2 e tudo, cara. Exatamente. Paulo Guilherme Freire, 17 anos estudante, Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Estou enviando esse e-mail como uma forma de complementar o último Nerdcast. Há uns 2 anos, achei esse vídeo que mostra de maneira clara e lógica uma conspiração que com certeza está mais para a realidade. Nela, há fortes evidências de que o Pentágono não teria sido atingido por um Boeing 757, mas sim por um avião de porte bem menor, ou até mesmo um míssil. Com várias fotos comparativas e alguns depoimentos de pessoas que estavam por perto na hora do atentado, o vídeo realmente explodiu a cabeça. Explodiu o Pentágono, né? Vale a pena dar uma olhada e ver o que 11 de setembro ainda tem muita coisa para ser revelada por debaixo dos escombros. Aí tem o link aí. Tem o link. Esse vídeo eu vi bem próximo, bem depois, logo depois do 11 de setembro, né? Já fizeram esse vídeo. É bem interessante, é legal e, assim, não quer dizer que é verdade, mas alimenta a teoria da conspiração de uma forma muito legal. Gustavo Mainente Fontes, 28 anos, comerciante de Brasília, Distrito Federal. Ouvindo o Nerdcast 178, lembrei dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 que mudaram radicalmente a minha vida. Olha. Em dezembro de 2000, na época, com 20 anos, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de inglês durante 3 meses. Logo, na primeira semana, conheci uma brasileira que morava lá e começamos a namorar. Olha, dois ilegais. Não, ele foi... Ele foi legal, porra. Ah, ele foi estudar. Mas, o que acontece? Após o término do curso, voltei pro Brasil e continuamos o relacionamento à distância. Tínhamos o plano de eu ir pra lá e ficar de vez como um imigrante ilegal. Olha aí, que plano de vida é esse? Viu? Eu falei que o cara que tava na pilha da ilegalidade. Minha namorada tinha arrumado emprego pra mim na livraria que ela trabalhava e já tinha alugado um apartamento maior para morarmos juntos. Na terça-feira, 11 de setembro, minha mãe saiu às 8 horas da manhã pra comprar minha passagem e eu ia viajar na sexta-feira seguinte. Às 9h30, ela me liga desesperada, chorando, falando para ligar a televisão em qualquer canal. Isso é um sinal de merda, né, cara? Exato, né, cara? Liga a TV em qualquer canal. Exatamente. Pronto, Osama tinha melado minha fuga e me poupou de virar mais um imigrante legal nos Estados Unidos. Melado? Melado. Melou. O cara deve ter ligado o Sexy Hot, né? Qualquer canal, pá. Viu outra coisa explodindo, né, cara? Que pariu. No... Cara, no Sexy Hot não deu notícia do setembro, com certeza. Então, por isso que ele se confundiu. Hoje sou casado com um filho e sou muito feliz aqui, mas minha vida teria tomado um rumo completamente diferente se não fosse os atentados de 11 de setembro. Olha aí. Olha, eu quero saber o seguinte, se ele casou com a namorada americana lá na Barnes & Nobles. Exato. Ou se ele arranjou outra por aqui. Parece que arranjou outra, né? Será? Não sei. Então... Fica a dúvida no ar. Fernando André, administrador de empresas, Lagoa da Prata, Minas Gerais. No último programa, o Vince Blotto deu uma canelada ao afirmar que os Estados Unidos nunca tinha sido atacado em território americano. Ó, o cara não esperava que eu estivesse aqui, ó. Falando mal de mim. E agora? Palhaço. Brincadeira, cara, ele tá certo. Mas ele esqueceu de Pearl Harbor. Mesmo sendo uma base americana situada na ilha do Havaí, é território americano. Na verdade, essa canelada só foi um pretexto para escrever esse e-mail. A intenção era parabenizar a edição do Nerdcast, pois é simplesmente espetacular. Que se o Nerdcast é hoje, é o que é hoje... É, o português da galera é assim mesmo, cara. É difícil. É, a gente tá aí, o professor. Bom. Nosso querido professor Eduardo Spohr. Agora tem possibilidade até de dar zero num texto maravilhoso desse. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, é, o que ele quis dizer aqui? Que é. Ah, blá, blá, blá, elogio. Espetacular, blá, blá, blá. É, você lê um texto e depois tem que falar o que ele quis dizer, fude. É foda, né, cara? Tô com o mico que vai votar, né, cara? Coitado, cara, eu tô fazendo a brincadeira, mas tá certo, Fernando, tá certo. Canelada. É, território americano, foi uma canelada minha mesmo, tá certo. Você tá certo. Eduardo, com dois T's. Será que é um anagrama? Só uma pergunta. O Nerdcast 178, conspirações em 11 de setembro. Eu, na verdade, preferia que o nome fosse só 9/11, mas tudo bem. Começa exatamente após 11 minutos e 9 segundos. Cara, isso é assustador, cara. Isso é verdade. É verdade. Alguém comentou na sexta-feira mesmo. Mas claro, é verdade. A gente fez de propósito. Não. Claro que não, cara. Você tá louco. Cara, olha, eles nunca vão saber. Ele tá sacanagem, cara. Será que a gente fez propósito? Cara, sério, cara. Não, tem que falar sério. Se a gente tivesse... Foi de propósito. Eu fiz de propósito. Eu sabia que ia acontecer isso. Não foi você que posicionou, fui eu. É, mas eu sei. Mas eu fiz tudo armado pra isso. Ah, que ridículo, cara. Foi a maior coincidência da minha vida, cara. Foi sensacional. Mas foi de propósito. É assustador. Neto, filho do ícone Chico Anísio. Ah, jura? Não é? O Chico Anísio é filho ou é Júnior? Não, não. Olha que engraçado. O nego deve estar achando que isso aqui é um papo de maluco, né? Na verdade, o meu pai é filho, entendeu? Tá vendo? É isso aí, ele é filho. Eu que sou filho, sou neto. Meu avô se chama Francisco Anísio de Oliveira Paula. É isso aí. Excelente. Não é? Tá esclarecido. Mas então, você e seus irmãos, todos conhecemos, estão sempre aí. Agora o Bruno tá com tudo, né? O Bruno é o do Cilada. Cilada. Pô, é muito engraçado isso. Grande Bruno Cilada. Tem pouca coisa que eu gosto na televisão, cara. E esse cara, ele mandou muito bem, cara. Ele é muito bom. Com o Cilada, o que eu posso dizer que tem mais de inovador de humor na televisão brasileira no momento é o Cilada, não é verdade? Muito legal, cara. Tá aí, que tá fazendo sucesso aí merecidamente, porque, pô, o Bruno é um cara... Esse sim é um nerdzinho disfarçado de fashion. Desde moleque, cara, o Bruno já tá metido em, pô, escrevendo a máquina ainda, cara. A máquina elétrica, pô, né? Pô, maneiro, cara. E enquanto os outros moleques estavam lá jogando bola, ele tava lá inventando texto e tal, e é um cara que batalha mesmo. Vi no YouTube uma participação dele na escolinha do professor Raimundo, moleque. É verdade. Ainda fazendo irmão do seu Ptolomeu. Olha só. Tem o quê? Uns 13 anos ali, tá muito figura. É engraçado de ver, porque você vê que é ele, mas ele moleque, né? Fazendo, né? O Copérnico da Silva. Olha só. É. O irmão do Ptolomeu. É, e já mandando bem, né? Já. Eu vou dizer que eu não gostava do Ptolomeu como pessoa assim. Coitado, cara. É porque ele era muito almofadinho. Pô, legal, valeu. E o papel dele, seu contraponto daqueles imbecis todos. Então, vamos lá, perguntar sobre a escolinha. Você fez o seu Ptolomeu, que, na verdade, era o único personagem ali que não fazia piada. O único personagem merda, ele era o meu, né? Todo mundo mandando ver, pá, fazendo show pra caralho. Eu topei. É, mas é um personagem importante, cara. O Skada, ele tem que ser, na verdade, bom ator, porque o cara tem que fazer aquilo de verdade, né? É uma posição, assim, difícil no humor. Porra, ali foi difícil. Eu falo assim como desafio, né? No bom sentido. E, pô, tá no meio ali daqueles cobrões, rapaz. E era realmente muito engraçado aquilo, né? Fazendo de contraponto e tal. Foi uma bela escola. Com certeza, uma coisa, assim, inesquecível. Porque todo mundo ali ficava rindo das palhaçadas mesmo. Ria mesmo, dava, né? Dava pra perceber. E você tinha que ficar sério. Até um ponto, os dois primeiros anos, assim, eu aguentei, né? Depois, pelo amor de Deus, né? O personagem foi começando também a relaxar um pouco. Modificou bastante. Ali tinha um negócio que o pessoal sempre perguntava, assim, pra gente. Acho impressionante a capacidade de vocês de improvisar, né? Ah, bom, a gente improvisa o quê? Uma besteirinha aqui, um caco aqui, outro ali que a gente bota. Não, mas não é tudo improviso? Eu falei, claro que não, pô. Você tá maluco, pô. É, imagina, você manter um nível de humor porra, 95% ali era texto, tá mal. Agora o que aconteceu é o seguinte: como não existia ensaio, que a gente gravava 5 programas por dia, né? Ainda mais na fase diária, ninguém também ia ficar em chegar em casa e ficar lendo o texto, né? Cada um via, pegava ali sua parte, arrancava a página, o resto do texto jogava para as crianças desenhar, pra... né? Ninguém ia ficar. Então, realmente, a gente era pego de surpresa no sentido dos outros, né? Então, eu não fazia ideia que o Rolando Lero ia falar, o que o Nerso da Capitinga ia falar, e as performances ali eram de alto nível. Então, realmente, a gente se divertia bastante, viu? A gente ria pra valer. Mas aí caiu você ficar botando o cabelinho cebado. Bigodinho falso, né? Bigodinho falso, é. Espero que sim, né? Inclusive, é engraçado que as pessoas achavam que eu era assim, né? Pô, a almofadinha. Almofadinha foda. E eu tinha aquele cabelo estilo Cisne Magal, todo enroladinho. Aquele terno, aquele óculos, o bigode com o próprio cabelo, me envelhecia muito, né? E eu tinha 20 e pouquinhos anos na época. É. Era um certo choque, assim, quando as pessoas me viam e tal. Inclusive, tem até uma história engraçada que tá no meu blog, que eu tive uma fã, né, uma vez que eu tava numa boate, tava solteiro e tal, a escolinha tava bombando, cara. Aí eu fui sair com a garota, senti que ia rolar. Falei, vou pegar mesmo, mas pegar bonito. Senti que ia levar pra casa. Vou hoje lá pra sua casa. Primeiro dia a gente se conheceu hoje. Mas eu quero que você esteja vestido de seu Ptolomeu. Não acredito. Eu nunca pensei que eu fosse usar essa roupa pra fazer um jabá desse, né? Tu se vestiu? Pô, me vesti, falei, fiz o cabelo bonitinho, vim de óculos. Porra, você precisa ver. Não acredito. Apareci vestidinho, todo de terno. Agora, porra, terrível, né? Os primeiros 5 minutos, tudo bem, né? Agora, porra, depois mesmo, durante o ato, porra, escorrendo aquele gel, escorrendo. Que horror. Terno de tergal, manja, aquele terno estilo Casa do Cal, tipo... Nossa! E ela falava alguma coisa, tipo, seu Ptolomeu, o senhor hoje está magnético. Fantasia completa. Me chamava de seu Ptolomeu, eu tinha que falar nem tanto. Já pra fazer um negócio, vamos fazer o pacote completo. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Você sabe quem, além do seu Ptolomeu, Azaghal, ganhava nota 10 que o seu Ptolomeu odiava? Não, quem? Dona Marina da Glória. É, cara, não lembro, cara. Ela era gostosa. Ela só dava uma resposta idiota qualquer e o pessoal Armando falava assim, faz sentido. Ah, eu lembro. Aí levantava o seu Ptolomeu, divide o mestre. Eu lembro. Era Tássia Camargo que fazia. Tássia Camargo. Lembra? Tássia Camargo como, era... Como não? Musa foda de novo. Claro que lembro. Como esquecer a Tássia Camargo. Cara, eu adorava na escolinha o Costinha, cara. Ah, porra. Costinha era sensacional. Ele era um monstro, né, cara? Ele era literalmente um monstro. Literalmente um monstro. Mas era sempre a mesma piada. Sempre, e mesmo. Você podia tentar não rir, mas você não conseguia. Não dá, cara. Era o Costinha ali, né? Como é que você não vai rir? Era muito figura mesmo. Você sabe que o Costinha, ele é um belo exemplo, assim, de que você não precisa ser uma pessoa bem-humorada pra ser comediante. É mesmo? Costinha, ele era um cara sério, beirando, assim, o mau humor. Não chegava a ser um... Que isso? Nossa, não acredito, que revelação. Agora eu tô gostando mais ainda do Costinha. Tô me identificando... Grosso de maneira nenhuma, mas ele era um cara mais sério, mais pro blasé, assim, vamos dizer. Não acredito. E o Costinha, ele tinha uma fobia de avião, rapaz. Ele tinha um problema sério. De avião, inclusive ali no aterro, vocês não devem lembrar disso, mas o pessoal assim da minha idade assim pra cima, lembra que tinha uma carcaça de um avião que ficava ali? A criançada, você pagava, acho que seria hoje R$1, R$2 pra você entrar, porque tá um avião velho, né? Provavelmente enferrujado, como tinha que ser. Sem motor, e enfim, pra criançada ir lá tirar foto, aquela coisa. Uma vez foram fazer um filme, precisava fazer uma sequência grande dentro de um avião, e alugaram ali como locação, foram, vamos fazer ali, né? Não precisa se preocupar, pra ficar o dia todo ali filmando. O Pachinha tava no filme e não entrou no avião. Que isso? Sério? O Pachinha não tem motor, falou, não, mas por precaução é melhor não entrar. Porque... tem como levantar voo, Coxinha, não tem nem como andar. Aí alguém falou, Coxinha, você tem que parar com essa besteira, porque esse negócio de avião, cara, o destino de cada um já tá traçado, entendeu? No dia que você for, no dia que você tiver que ir, você vai, então você para com essa besteira. Ele falou, e se for o dia do piloto, como é que fica? Eu vou junto? Ai, só o Coxinha, cara. Sensacional. Essa foi da escolinha, né? Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Qual a diferença do ilusionista e do mágico? Olha, basicamente nenhuma. A partir do momento que você... Se você faz desaparecer uma moeda ou uma... Não importa lá o que seja, um carro, um elefante... Não deixa de ser ilusão, não deixa de ser mágica. Agora, nos Estados Unidos, já, o pessoal que fala inglês, tem essa diferença de que ser ilusionista é aquela coisa grandiosa, aquela coisa copernicana, né? Mas não é. Ilusão e mágica são sinônimos, né? Não é negócio tipo mágica pra criança, ilusionista pra adulto? Não, não. Praticamente a mesma coisa. Ilusionista seria... A gente usa essa palavra porque ela talvez crie um impacto mais, né? Tenha, seja mais sonora. Você nunca tem um ilusionista numa festa de 5 anos. É o que eu falei do mágico. Sempre tem um mágico decadente normalmente. Exatamente. É verdade, é verdade. Ilusionista pra dar aquele glamour, aquela coisa. Quando chega lá, é aquele magiquinho de smoking azul, né? Exatamente. Aquela pomba de asa cortada, né? Desde quando você começou a se interessar por mágica? É um hobby ou é uma profissão mesmo? Pra mim é uma espécie de hobby, mas como eu sou artista, né? E trabalho no palco, e obviamente eu trouxe isso, eu faço mágica no meu show e tal. O profissional é aquele que é considerado full time, né? O cara que vive praticamente disso. Atualmente eu praticamente faço só uma coisa ou outra no show mesmo, mas eu me interessei por isso foi em 88. No Criança Esperança de 88, eu nunca tinha nem pensado em mágica, cara. Não me ligava em mágica. Via, assim, quando... Mas não era aquele molequinho aficionado por mágica, como normalmente todos os mágicos são, né? Uhum. Quando ganha aquela primeira caixa mágica, ah, já descobriu o que eu quero fazer da minha vida. Não, eu caguei pra minha primeira caixa mágica. Mas aí depois, em 88, quando eu senti o gostinho lá, que eu fui fazer o Criança Esperança, fui aprender uma meia dúzia de números pra fazer no Circo dos Astros, que era um quadro que tinha no Criança Esperança, e achei muito legal, e comecei realmente como um hobby, fui conhecendo o pessoal, e fui me entrosando e tal, aprendendo uma coisa aqui e ali. Foi bom, assim, porque mágica, assim, pra mim, eu sempre fui muito desastrado, sabe? Então, mágica foi um desafio, assim, na minha vida, porque o cara, pra ser mágico, era pra ser tudo menos desastrado, né, cara? Exato. Não é verdade? Não combina muito uma coisa com a outra, né? Então, mágica dá um poder, sabe? Porque você faz realmente coisas que as outras pessoas não fazem e as pessoas ficam intrigadas com aquilo. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Você sabe que bom mágico não revela o seu truque nunca, né? Essa é a lei número isso um. Isso caiu por terra com o Mr. M. O Mr. M, né? Você tem ódio do Mr. M? Cara, tenho sim, cara. Tenho muito ódio dele. Eu acho que se eu encontrar com o Mr. M, acho que o mínimo que eu posso fazer é, de repente, empurrar ele num tacho de azeite fervente. Excelente. Falando sério agora, o Mr. M, inclusive, foi uma coisa assim que me deu uma certa brochada assim na mágica. Não vamos nem considerar assim o ato dele em si, que foi uma coisa, ele apunhalou os colegas dele pelas costas. Né? Tô sendo dramático, mas é verdade mesmo. Porra, mas o cara virou um herói aqui no Brasil, né? O público ficou do lado dele. Eu achei isso um absurdo, cara. Achei isso, sabe? Fiquei vendo assim as pessoas que patrocinavam, as marcas de refrigerante, assim, importantes patrocinando, né? E se a gente for revelar ali a sua fórmula na TV, como é que fica? Exatamente. Foi uma coisa feia, foi feio. Mas a mágica é aquela velha história, ela sobrevive, né? Ela sobreviveu à Idade Média, pô, à Inquisição. É verdade. Tu não vai sobreviver a um merda desse com o Mr. M. Mas como é que você aprende? Como ninguém revela? Em que círculo você tem que andar? Que palavras mágicas você tem que dizer pra começar a aprender mais? Você tem que fazer curso, essas coisas? Como é você que tem é? Que começar a se entrosar com o pessoal. E aí você vai ficar ali um ano, mais ou menos, com o nego te olhando de cara feia, te olhando torto. E fazer um networking. Mas como é que funciona assim, se entrosa? Você vai no bar dos mágicos? É, exatamente. Comigo foi exatamente isso. Tinha um barzinho aqui no Rio, aqui na Muniz Barreto, ali, chamava Mandrake, não sei se você se lembra. Ah, você tá brincando comigo. Juro por Deus. Era o dia dos mágicos ali. Não sente o nome da peça, o mágico que me ensinou os números, né? Bob Ricardo, ele me falou, pô, você podia aparecer lá no Mandrake, tem um pessoal lá que se reúne. Pô, eu cheguei lá no Mandrake, cara, foi realmente uma noite muito mágica, assim, porque tinham vários mágicos fazendo, pô, vários efeitos maneiros, assim, e tal. E, pô, muito bacana, eu fiquei assim, uau, fascinado. Fui aos pouquinhos fazendo amizade, frequentando ali toda quinta e tal, e tem o Clube dos Mágicos também. E aí aos pouquinhos você vai se entrosando e o pessoal vai abrindo o jogo. Agora, tem que ser fechado mesmo, cara. Infelizmente é assim. A mágica é feito maçonaria, só entende quem tá dentro. Sabe? E, pô, senão se todo mundo começar a saber como é, o negócio simplesmente perde a graça. Me diz com toda sinceridade. Quando você assiste um filme, assim, com muitos efeitos, assim, pô, você vai ver o Making of antes? Me diz com sinceridade. Não, antes não. Você sabe que aquilo é um truque, né? Você não acha que o Steven Spielberg cria dinossauro no jardim dele, né? Você sabe que é um bigode postiço, uma maquiagem, você sabe que é. Eu vou te falar que nem sempre é assim, cara. O quê? O André Gonçalves estava com um bigodão que eu achei que era postiço, não era mesmo. Não, não, Bela. Eu tinha comprado em loja de mágica, né? Bigode... Não era? Porra, um bigode sensacional. Liso Neto, uma lenda da dublagem. Pô, quando começam a te chamar de lenda, bicho. já tem estrada, né? O Retiro dos Artistas tá aí, cara. É, eu contribuo. Puta merda, né, cara? O Retiro dos Artistas aí foi foda, né? Não, desculpa, brincadeira. Dublagem você começou muito cedo também, né? Ó, mais ou menos. Eu comecei em... Foi 83, final de 83, assim. Tinha 19 anos. É, pode dizer que foi cedo, é. Eu peguei a dublagem, rapaz. Pô, às vezes eu vejo o TCM e falo, pô, cara, eu tô vivo, né? Tem uma coisa estranha, não é possível. Mas é... Porque tem, pô, dublagem tua na TCM? Pô, tem muita dublagem minha na TCM. Porra, e quando eu vejo assim, parece aqueles filmes de Agatha Christie, quando tá todo mundo morto, só tem eu e mais dois. Assim. Pô, eu conto assim, com muito orgulho. Pô, a gente dublava em 16mm, cara, aquele estúdio todo escuro. Por isso que se chama loop, né? Porque você cortava o pedacinho que ia ser dublado, cortava mesmo na tesoura, colava uma ponta na outra, botava no projetor e ficava aquele anel rodando ali. Ficava, na verdade, um loop, né? Caraca, que doideira. Tanto que em São Paulo o pessoal chama de anel por causa disso, é aquele anel. Então, e não tem esse negócio de volta, não. Errou no início, tem que ver até o final. E era todo mundo junto, né? Tava uma galera... Então, o que que acontece? Porra, tava gravando um loop, tava gravando uma cena, porra, enorme, o cara fazendo aquele esforço todo pra acertar. Quando você chegava no finalzinho, que você tinha que dar uma falinha, você errava. Puta. Vai tudo pro lixo. Aí volta do início, né? Dá tempo nem de você falar. Aproveita da fala tal, porque dava aquele 3, 2, 1, pum, já dava aquele plop e entrava. Ou então, quando você errava muito no início, você tinha que assistir a cena inteira, né? Porque não tinha negócio de voltar. Aquele negócio ficava rodando intermitentemente no projetor. Nossa. Hoje em dia é uma moleza, né, cara? É uma moleza, essa galera diz uma enganação, meu. É tudo porra, tá brincando, né, cara? Mas era muito bom, por um lado, também, porque além da convivência, hoje você não convive mais, você vê o diretor e olha lá, né? O diretor, o técnico e olha lá. Exato. E além da convivência, era uma escola muito melhor, né? Porque você aprendia ali, você tava junto com os grandes ali e... Você ia vendo todos, né, vendo como funcionava a mesma coisa e recebendo todas aquelas dicas e tal. Mas também a pressão, por um lado, era maior, né? Como é que veio a ideia de ir pro estúdio de dublagem? É uma competição entre os irmãos, assim, quem é mais artista do que outro? Quem chega lá no Chico Anísio? O negócio de dublagem é que eu sempre gostei muito de fazer voz. Sempre tive muito jeito pra imitar a voz. Eu acho que a genética aí ajudou bastante, né? Uhum. E como eu sempre gostei de imitar muitos personagens do meu pai desde moleque, e você fazer voz e imitar a voz é treino também, é prática também. Então eu tava sempre brincando, sempre gostando de fazer voz e tal. E dublagem é uma coisa bastante fascinante, né? Não, com certeza. Tem até um vídeo muito bacana do Nelson Machado. Uhum. Nelson Machado, já entrevistamos também. Ele é uma figura também, né? Tem um vídeo muito bacana, não sei se você viu. É falando justamente da importância da dublagem na nossa cultura. Uhum. Procura aí, cata esse vídeo na internet, que é muito legal, é narrado por ele, um vídeo bonito, assim, bacana. Ah, legal. E de como foi importante na cultura, né, aqueles desenhos todos que eu via e tal, e imitava também muitas vozes de desenho, né, salsicha. Eu sempre tive muita vontade, mas naquela época, assim, no início dos anos 80, a dublagem ainda era uma coisa, vamos dizer assim, muito fechada, né? Era feito ainda por um grupo muito pequeno, embora eu tivesse, assim, bastante entrada, porque tinha muitos colegas do meu pai da época do rádio dirigindo. Eu também era bem ruinzinho no início. Ué, mas tem que aprender, né, cara? Eu demorei um pouco a pegar a coisa. Eu fiquei 2 anos fazendo uma hora só, fazendo Rapaz 1, Capacete 8. Esse carro é meu! É, aquelas coisas, Voz 3 e Voz de Rádio, muito letreiro, muito perigo, alta voltagem. Muito Los Angeles de 1923, porra. Persistência também, né? Como eu gostava muito da coisa, tive realmente saco de investir, porque dublagem tem que ter muito isso, ter muita paciência e realmente até pegar demora um pouco. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Eu quero falar de alguns trabalhos em específico. Por exemplo, Caverna do Dragão, nosso querido Presto. Ah. E olha só, é o mestre dos magos. Ah, sensacional. O Presto foi, assim, bastante importante pra mim, porque foi praticamente o primeiro teste grande que eu ganhei de personagem, assim, importante. Uhum. Caverna do Dragão não tinha protagonista, né? Mas pode-se dizer que ele tava ali dentro da turma e foi, assim, bem legal. Agora é engraçado como em dublagem tem certas coisas que a gente não... não tem muita dimensão, porque primeiro que a demanda assim, de trabalho é muito grande, né? Pô, você faz muita coisa, cara. Que às vezes eu tô vendo um filme em casa e falo, pô, sabe, acho que eu já vi esse filme, cara. E, pum, quando aparece, sou eu fazendo uma voz, normalmente um papel pequeno, né? Grande, assim, a gente lembra mais. Fala, ah, então era isso, pô, eu fiz esse filme, pô, tava lembrando desse filme de algum lugar, não sabia de onde. Mas muita coisa que a gente faz. Então, Caverna do Dragão, a gente dublou aquilo? Pô, sinceramente, cara, eu acho que não chegou a 2 meses, sabe? E sério? É porque é muito pequena. Se você observar aquela primeira temporada clássica, tem o quê? 14 episódios? É, e é pequenininho, 20 minutos. Aquilo ali foi dublado muito rápido. Então, a gente dublou aquilo ali, como nem sabia pra onde era direito. Enfim, foi, fez aquilo ali e tal, foi legal e tal, mas depois a coisa estourou, tomou uma dimensão e já tava feito. Nunca mais aviso. Inclusive, teve uma segunda temporada, né? Que não entendi porque nem me consultaram, não me chamaram quando o Vitor tava no ar, com outra pessoa fazendo também. Ah, não acredito. Que a gente entrevistou a Fernanda Fernandes, que ela fez o papel da Sheila. Eu não fiz, por exemplo, o Caverna do Dragão com a Fernanda Fernandes. Ah. Era a mãe dela que fazia. Isso, exatamente. Eu não lembro de ver o Presto sem você. Ah, é memória emotiva, cara. É? Será? Eu queria aproveitar aqui e falar duas coisinhas sobre o Presto. Ah, por favor. Primeiro lugar, não é Prestor, né? Preston. Presto! Preston é uma palavra mágica, né? Sim, em inglês. Presto! Presto! Né? Tipo um abracadabra e tal. Então, eu recebo muito assim, coisa na internet, pô, adoro Prestor. Muito Preston também, já vi gente falar também, é engraçado. Que horror! Né? E outra coisa, eu não sou assim, de desmantelar mitos infantis, muito pelo contrário, pô, mas o Presto é viado, viu? Bichona, bichona, bichona. Presto, porra. Você acha? Pegação ali, fazia ali na Mendesá ali, em Frei João Capela. Fazia ali, em São Paulo, mesma coisa. Fazia ali atrás do Jockey Club. Faz uma temporada ali em São Paulo. Porra, vamos analisar bem. Vocês nerds acompanham a mágica. Porra, você vê Chris Angel, Copperfield, David Blaine. Mágico que é mágico. Porra, se veste de maneira fashion. Porra, o cara resolveu escolher uma toguinha dele. Sério, cara. Coitado, não teve escolha. Mas eu já descobri, já descobri por quê. Porque, na verdade, o mestre dos magos, ele mora ali embaixo. É pra lá que ele fugia, tem, né? Quando subiu. Sorrisinho, já reparou que o Presto, ele tem sempre um sorrisinho assim, enigmático? O mestre dos magos, ele fica em pé ali, você vê que já tá na posição, já fica ali em pezinho, entendeu? Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Ah, mas de desenho você também fez Thundercats, né? Ih, olha só o olho de Tandera! Olha o Willy Kit! Era a mesma voz do Presto, né? É, exatamente. Sempre que eu odiava o Willy Kit, o Willy Kit, cara. Não tem problema, não tem problema. Não é culpa sua, não. É porque eles não eram guerreiros, eram crianças, né, dos moleques, né? O Snarf também era chatinho, né? Porra, o Snarf, porra. Olha, agora eu vou desenterrar, cara. Ele também trabalhou em She-Ra como Vassourito. Caraca. Ah, She-Ra, onde está Madame Riso? Essa voz do Vassourito era meio em cima do Orlando Prado. Lembra aquele dublador Orlando Prado? Olá, Niso, tudo bem? Fazia o JR, fazia a Lula Lelé, fazia o JR do Dallas. Sim, sim. O Orlando Prado sempre teve uma voz assim, mais pra jovem, né? Uhum. Eu conheci o Orlando Prado há 30 anos atrás, ele já era sessentão, mas sempre tinha aquela voz dita de galã. Uhum. E estávamos uma vez fazendo um vozerio de um filme desses aí de high school, de garotada e tal. Passava umas garotas, ele só tinha filha da puta. No estúdio, eu, Oberdan, Celton, Garcia Júnior, Mário Jorge, só tinha mau elemento, né? E o Prado no meio. Uhum. O Prado no meio da gente lá ajudando a fazer vozerio. Aí tinha uma hora que passava a cena, passava umas meninas e começava aquele vozerio. E aí, gata? Ei! Aquele vozerio e tal. Beleza, vamos gravar, vamos embora. Tamo lá gravando. Aí, que linda, hein? Pô, gostei daquela ali. Chega o Prado na boca do microfone e fala: olá, bonequinha! Acabou com o vozerio, pô. Prado, pelo amor de Deus, Prado, a gente tá em. A gente tá em 84, Prado. Pelo amor de Deus. Lá, bonequinha, não dá. Vamos botar uma coisa mais moderna. Pô, mas eu não entendo nada de gíria, porém. Mas bota um negócio mais moderno aí. Começou de novo o vozerio. E aí, oi? Ih, olha aí, que gato, hein? Chega o Prado. Olá, Pantera. Quase, avançou uma década ou duas, né? Mas não chegou nos anos 80. Mas o que mais? Muppet Babies. Lembra do urso Fozzie? Lembro. Piadista? Waka waka waka. Oh, rapaz, como adorava, cara. O pior é o seguinte, rapaz. Quando eu fiz o teste pro Fozzie, era praticamente uma fala, assim, uma coisa muito indefinida, assim, pra mim. Até... E dublagem tem essas coisas. A gente entra, faz ali rápido e tal. E o Monjardim, o Mário Monjardim que tava dirigindo, eu falei, o Monja, você quer que eu faça a voz igual? Ele falou, não, cria aí o seu tipo, faz a voz que você quiser. Pensei, porra, voz de urso? Voz de urso é aquela voz, né? Aquela coisa. Exatamente. Voz de urso fofo, né? Eu falei, pô, eu vou nessa que é uma voz confortável e tal. Tenho chance. Sempre quando eu faço essa voz em algum urso em desenho, assim, eu sempre ganho teste. Aí, porra, fiz dito certo, ganhou. Porra, maravilha. Só que tinha o seguinte, cara, o desenho tinha muita música. Ah, nossa, caralho, tinha que cantar. Não dublaram as músicas pra economizar. Eu falei, filha da p*** fazer isso pra economizar, bota legenda. Os moleques de 6 anos vendo desenho animado com música cantada em inglês com legenda. É sensacional. Tem que pagar mais, né? A tabela pra música é mais cara. Uhum. Ele falou, vamos cantar uma música agora. Parecia aqueles filmes antigos, sabe aqueles filmes antigos do lado que chegava e falava, querida, agora eu vou cantar para você. Exatamente. Vamos falar agora de uma obra de arte dos anos 80. Um ícone. O símbolo da rebeldia. Rebeldia controlada, né? Rebeldia controlada, de curtindo a vida doidado. Ah, rapaz, esse aí... Pô, até um bom momento agora pra esclarecer aquela minha entrevista no Jô. Realmente, eu acho que eu fui infeliz ali em ter colocado a coisa, usado a palavra de qualquer jeito. Eu falei, a gente dublou aquilo ali de qualquer jeito. Mas foi mais ou menos o que aconteceu com a Caverna do Dragão. Eu imaginei. Naquela época, curtindo a vida doidado, não era um... Quando ele foi lançado, foi um filme legal, um filme engraçado. Uhum. Mas como foi aquele A Garota de Rosa Choque, eu acho, como foram vários outros da época, não era um ícone da época, né? Exato. Assim, virou depois, não é verdade? É verdade. Foi meio que virando depois, né? E ali foi a mesma coisa. Eu dublei aquele filme num período, assim, cheguei de manhã, saí à noite, fazia o esquema junto ainda, todo mundo junto, né? Caraca, filmou um dia, assim? Um dia só? Foi um diazinho de dublagem ali, e a gente fez, logicamente, curtindo fazer, porque é um filme super engraçado, super light, mas também sem grandes, né, endeusamentos, a gente fez pra fazer ideia que esse filme, porra, que algum dia eu ia, por exemplo, estar dando uma entrevista sobre isso. Sacou? Então, porra, a gente gravou aquilo ali ingenuamente, vamos dizer, é o carinho normal que a gente tem. Uh-huh. Mas a gente que faz profissionalmente também, num ritmo diário, né, e como foi a situação do Curtindo a Vida Doidado, que não era, assim, um... Porra, como você tá dublando na época, vamos dizer, um, sei lá, De Volta para o Futuro, ou um, uhum, um ET, um filme assim. A gente sabia que era um filme que ia passar uma vez na tela quente e ia passar o resto da vida passando na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, que a gente sabe mesmo que o destino dele seria esse. Exato. Dublagem é uma coisa muito comercial, entendeu? É assim, uma pena que dublagem se pague por hora. Tudo bem, foi a melhor maneira que se chegou, né? É muito complicado. Como é que a gente vai pagar a dublagem, né? Vai pagar por hora, por filme, por... Mas arte por hora é uma coisa complicada. É complicado. É verdade. É uma coisa complicada. Fazer arte por hora, porra, é difícil, cara. Então a gente acaba tendo vários truques e várias coisas ali na manga que a gente já tem. Como qualquer pessoa que faz qualquer coisa em novela, é a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa que um filme com 3-4 cenas por dia. Você vai ter uma condição de fazer uma coisa muito mais elaborada, né? É, com certeza. Então dublagem é papum mesmo. É ver uma vez e grava, ver duas no máximo e grava. E muitas vezes você nem ouve depois. O que a gente faz com os filmes da Pixar, com esses filmes que passam no cinema, é outro departamento, sacou? Uhum. Plagem comercial mesmo, a gente faz entre aspas, a toque de caixa mesmo, porque os prazos são sempre pra ontem. Eu nunca vi ninguém falar assim, Nilson, eu tenho uma falinha pra você refazer aqui, mas cara, fica à vontade aqui essa semana pra você vir a hora que você puder, tá aqui. Sempre tem prazos absurdos, os tradutores sofrem, cara. Imagina. Então quando eu falei naquela entrevista, porra, a moçada caiu em cima como se eu estivesse menosprezando a dublagem. Uma grande besteira, pô, isso é uma grande besteira. Só quis dizer que realmente a gente não tinha ideia da dimensão. E uma vez eu dei uma entrevista também pra galera que é fã do Transformers. Uhum. Aliás, a galera que é fã da dublagem do Transformers. Uhum. O desenho antigo, que eu fazia o Spike, né? Aí o cara, porra, como foi pra você, cara, dublar Transformers? Eu falei, cara, sinceramente foi uma coisa mais normal, assim. A gente foi lá, não fiz nem teste. Me encarei assim como um filme, assim, um silêncio, assim, um branco. E, pô, porra, você gosta? Você falou que, sinceramente, cara, aquele Transformers, assim, como uma coisa cult de hoje, eu acho maneiro. Trash, cult, retrô. Nem é ruim, né, bicho? Sinceridade, bicho. Não é porque também a gente faz os trabalhos, a gente é obrigado a amar aquilo, né? Mas de que forma a galera chega pra você e fala sobre... É, o Ferris Bueller e tal, lembram? Pedem pra você falar? Ah, lembro bastante. Não pedem pra eu falar porque já é minha voz. Tem muita gente que, ao ouvir, fala: e você, aquele cara, pô, você tá falando agora, tô reconhecendo e tal. É. Bacana, muito legal. Mas não tem nenhuma fala que ficou marcada, assim, que te pedem? Pô, eu acho que é essa que vocês usavam na abertura, né, que sim. É: a vida passa rápido demais, se você não parar um pouco pra curtir a vida, quando você vê, a vida já passou. Se você parar pra pensar, até uma frase merda. É, qualquer coisa, né? É uma frase de adolescente, é, né? Exato, porra. Exatamente. Tem vida três vezes, se você parar pra já passa vida, repete vida. Agora, a frase que eu mais gosto do filme, assim, é quando eles estão tentando fazer voltar o velocímetro da Ferrari. Uh-huh. Eles botam aquele macaco e tal, a roda de trás voltando. Exato. E aí o Cameron olha e fala: Ferris, vem cá, que Porra, dublou o Cameron também, cara? Foi igual. O velocímetro não tá retrocedendo. Caraca. Ele fala: ih, rapaz, vamos ter que voltar no dedo. Exato. Sabe qual que eu gosto? É justamente depois que a Ferrari cai, né? E o Cameron olha pra aquele cenário de destruição e: o que que eu fiz? Você lembra como o Ferris fala? Você destruiu a Ferrari do seu pai. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. A internet foi uma coisa muito legal, porque não só criou muitos fãs, né, pra dublagem, como também tirou essa coisa do anonimato da dublagem. Exato, era muito anônimo. É, exatamente, é um trabalho completamente anônimo. Sempre rolou com muita discriminação por parte da imprensa mesmo. A imprensa é feita de intelectuais, logicamente. É, supostamente, né, deveria ser. A galera intelectual, por exemplo, eu particularmente, eu continuo falando, eu como público, eu não abro mão da minha, do meu gosto, que mudar de gosto é uma coisa muito estranha, né? Porque eu prefiro assistir filme com legenda. Eu particularmente curto muito ver dublado, coisa que é feita pra ser dublado, entendeu? Animação, e fatalmente vai cair numa dublagem mais elaborada, né? Que são esses filmes feitos pra cinema, tem uma dublagem onde o trabalho de ator realmente é mais exigido e tal. Ah, uma coisa interessante de dublagem: clichês da dublagem, né? Mas o que é o clichê na dublagem? Uma das coisas que me realiza muito como ator na dublagem é poder dizer frases que eu só vou dizer num filme dublado. Por exemplo, quando eu vou chegar pra um cara e falar assim: você não passa de um bastardo. Só num filme dublado. Numa novela eu vou falar isso, numa peça de teatro. Bastardo é foda. Quando é que eu vou chegar pra um cara e falar assim, por exemplo, abre um prato, vem aquele prato lindo, o garçom tira aquela tampa de alumínio, você olha e fala: parece bom. Num filme dublado. Quem fala isso na vida real? Ninguém fala. Assim, por exemplo, uma coisa que me irrita muito em filme dublado é letreiro. Pô, também. Tudo bem, tem que ser traduzido de alguma forma. Obviamente tem que ser traduzido. Agora, eu sou da turma que acha que tinha que botar com legenda. Traduz com legenda. Mas o problema só que é, às vezes a tradução da placa vem em cima da fala da pessoa. Não, e o que mais me irrita é quando não tem nada a ver com a história. Então, de repente, a gente tá conversando como a gente tá conversando aqui, e de repente, do nada, vem um: não fume. Peraí, de onde veio essa voz? Aquela voz. Eu fiquei pensando assim: porra, não fume, deve acontecer um incêndio foda e vai acontecer alguma coisa a pegar fogo. E não, simplesmente passou uma placa ali. Isso é coisa, sabe, do distribuidor, cara. Os distribuidores são os grandes vilões. Essas merdas todas que houve em dublagem é culpa dos distribuidores. Errando aqui hoje minha carreira como dublador. Conhece a regra dos 15 anos, né, Niso? Conhece? Não, peraí, qual é? A regra dos 15 anos é um dogma, né? Exato. Que deve ser observado por todos. É, porque assim, a gente diz aqui que você não pode ver um filme que você gostou antes dos 15 anos de idade. Raríssimos os filmes conseguem resistir à regra dos 15 anos. Porque normalmente você vai se decepcionar. É, porque ele é sempre melhor na sua memória. Exatamente. Okay. É lá que ele deve ficar. Tipo assim, eu vi Cru quando eu tinha 15 anos. Exato! E você achou foda. Vê a batalha final. Porra! E a gente via sério, né? Via. Sério, cara? Né? Falando em cru, eu acho que eu dublei cru, cara. Sério? Eu acho que eu dublei. É verdade, eu dublei cru. Fiz lá um adolescente lá daqueles lá vestido de meio de pajem mesmo, que era meio medieval, coisa daquela época que era meio, fazia aquela coisa meio Mad Max, né? Que era o futuro... Não era o Feitiço de Áquila, não, cara? Não, peraí. Não. Porra, Feitiço de Áquila é o Matthew Broderick, cara dele. Não lembra a lenda com Tom Cruise? Barrado nos 15 anos. Não veja. Não. Caraca. Não. Eu fui alugar pra minha filha e falei, caraca, eu adorei esse filme, tinha um diabo gigante. Porra, né? Era o Tim Curry, né? É, cara, e eu fui, botei, olha, foi uma tristeza, ela ficou me zoando, foda. Que porra é essa, né, cara? Tô falando também de A Lenda, eu dublei A Lenda também, eu dublei o Gump, aquele elfozinho, lembra? Olha só. Ah, sim. Olha só. Bom, e obviamente o Curtindo a Vida Doidado ultrapassa de longe a regra dos 15 anos. Você pode ver hoje, nem parece que é um filme tão antigo. Esse aí não envelheceu mesmo. Voto Futuro, filme que continua atual. E Warriors Selvagens da Noite. Porra, bicho, esse aí... Vermin. E que na versão dublada, acabou ficando verme, né? Que a... Angela Bonatti falou, não fala verme logo, vamos chamar logo de verme. Tá bom, vamos lá, pô. Ficou verme. Ih, isso é trechão, né? Você lembra, cara? Você lembra disso? É tosqueira total. Ah, o filme é fantástico. Tosqueira, mas ele justamente sobreviveu por isso. Também ficou muito marcante pra mim, que também não foi fala minha. Aquele chefão lá, aquele de óculos, quando tá todo mundo reunido, que ele fala assim, eu quero todos os guerreiros, eu quero vivos, se possível, senão... Os caras mais! Francisco José. Oh, sensacional. Mas teve muita coisa trash que você fez na primeira transa de Jonathan. Porra, cara, eu adorava esse filme. Essa tá na listinha do meu blog, que é a lista dos 5 filmes merda que eu dublei, mas com meu orgulho assim. Temos o Caravana da Coragem. Olha só! É de matar, né? É foda. Os vermes, que esse filme, acho que esse deve ter sido um sonho meu, que ninguém conhece esse filme. Poste que cai num minhocário, lá numa criação de minhoca, lá. E aí dá um curto-circuito e o negócio pega fogo com muitos raios, aqueles raios azuis, sabe? Sim, claro. E as minhocas se proliferam de forma absurda e ficam agressivas, querendo carne humana. Puta merda, que perigo. O filme é horroroso, assim, tem aquela textura meio marrom, sabe, meio vinho. Não acho esse filme, não lembro o título em inglês também, fica complicado. Tem Grease 2, né? Esse aí é... O Michelle Pfeiffer, né? Sério? É. Caraca, não sabia uma tentativa de Grease 2. Ficou uma semana em cartaz aqui no Rio, eu acho. E um outro também que eu dublei, que era muito, muito ruimzinho, que era aquele Cavaleiros de Aço, lembra? Com o Ed Harris. Que era uma trupe que fazia shows, aqueles shows medievais, tipo Medieval Times. Uh-huh. Era com motos, os caras vestidos de... Caraca, cara, eu sei que filme é puta. É muito ruim mesmo, cara. Ah. O pessoal precisa ganhar dinheiro, né, cara? Porra, tem que trabalhar, né, cara? Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Star Trek Deep Space Nine, rapaz. Olha só, isso já é deep nerd. Tem que ser um nerd profundo pra conhecer. Doutor Bashir. Doutor Bashir. Grande personagem, rapaz. É, muito maneiro, Doutor Bashir. E aí foram gravados duas ou três temporadas, aí sumiu, parou, não se falou mais nisso. Exato, deu uma sumida. E aí eu viajei, fui pros Estados Unidos, fiquei 3 anos lá. Quando eu voltei, aí por acaso, pouco tempo depois que eu tinha voltado, voltou a mais temporada pra gente dublar. Foi no tempo certo. Foi no tempo certo. Porra, excelente. Mas você gosta, você é fã de Star Trek? Tem um nerd dentro de você? Não, cara, eu acho chato, viu? Vou te dizer por quê. Muita falação, cara. Tem pouca ação no Star Trek, é muita falação, aquelas tem coisas políticas e tal. Mas aí, em contrapartida, pelo lado profissional é bom, que quanto mais texto, melhor pro dublador, né? É claro, é verdade. O dublador não quer saber de ação, tipo Dança com Lobos, que é um filmar. A Dança com Lobos foi dublada em meio período, porque, porra, não é? Exatamente. Mas agora eu sei o que é um Klingon, o que é um... Aí, já tem as referências. Já dá pra bater um papo. Já dá pra levar um papo. Excelente. Mas de mais recente também, você trabalhou Padrinhos Mágicos, fazendo Francis, que é o Bully da parada. Pois é, exatamente. O grande Francis, né? Ei, Tânia, você sabe o que eu faço com nerd? Nada, senão ele espalha aquela minha foto na internet. Excelente. Ben 10 tem o Chama, o personagem mais maneiro, o alienígena do Ben 10. Mais irado. É o mais maneiro, pô. Tu ganhou o mais maneiro, cara. Cuidado, garoto. Titio solta foguinho, hein? Mas eu quero falar de Altas Aventuras. É, esse aí é um caso sério. Esse aí, quem faz dublagem em qualquer lugar do mundo, qualquer país do mundo, é o que o cara quer fazer. Que aí não tem nada melhor pra se fazer do que um filme da Pixar. Com certeza. Na verdade, com certeza, com certeza. Temos de dublagem, dublagem mesmo, né? E a função da dublagem é genuína, né? Que é você colocando a voz aonde você tem realmente que colocar a voz. A dublagem pro filme, como costumo dizer, a dublagem, por melhor que seja, uma vez que você dublou, você já tá adulterando a obra original do filme, né? Pode pegar o Wagner Moura pra dublar o Sérgio Malandro. Caraca, que... Fudeu, já mudou. Mudou. Não é verdade? Mudou. Já alterou, por com melhor certeza. Que seja. Pode pegar o Laurence Olivier pra dublar o Mário Gomes. Que exemplo. Já alterou. Sim, já alterou, cara. Já mudou a obra, já é outro lance. Não é não? Mas quando você pega uma animação, cara, realmente é o que... Pô, e a Pixar? Meu Deus do céu, cara, eu sou fã desses caras. Os caras sabem realmente fazer um negócio, viu? Totalmente. São gênios mesmo. E o Up vem com uma proposta muito ousada, com um protagonista totalmente oposto do que se espera de um filme pra criança, né? Totalmente. Pô, eles sabem fazer essa mistura maravilhosa de agradar o adulto e pegam na emoção de uma forma fantástica, né? Eles sabem fazer o negócio direito. Ah, a gente tá chorando já com 15 minutos de filme, cara. Pô, 10 minutos de filme você tá chorando e eles viram a coisa. Exato. Com uma habilidade maravilhosa e no final você chora tudo de novo. Assim, ó, que maravilha. Porque participar desse filme, assim, é aquele DVDzinho que eu vou guardar pra deixar pros netos, pra deixar, porque é um trabalho pra toda a vida mesmo. Você fez o Doug, o cachorro... É Doug o nome do cachorro? Na verdade é Doug, D-U-G, Doug, né? Porque é uma brincadeira com dog, dog. Né? O americano, ele chama o dog, o fala por um, é meio Doug, né? Doug. Meio Doug. Uh-huh. E a brincadeira com o Doug, que é o apelido de Douglas, que é um apelido muito conhecido, né? Doug Houser? Doug Houser. Caraca. Eu adorei ele, eu adorei. É um labrador, assim, muito figura, muito simpático. Personagem grande, né? Bom, importante. Foi muito bacana com esse filme, porque... Com a coisa do meu pai também. Devo muito, né, a minha carreira, que não só pelas coisas que ele me ensinou, como as oportunidades que ele me deu, enfim. Foi dessa vez eu arranjei um trabalhinho bom pra ele. Foi mais ou menos assim na época do Ratatouille, que eu pensei assim, pô, rapaz, a gente tá na era agora, na fase das grandes celebridades, dos grandes atores dublando os sons, filmes. Uhum. Porra, e o meu pai é um cara que, porra, tem uma formação radiofônica, o trabalho vocal dele é uma coisa fora do comum, né? Porra, acho que seria bom pra ele fazer um personagem desse, com esse talento que ele tem e ser muito bom também pra Disney, porque ele é um nome importante. Pô, aí liguei pro Júnior, eu sou amigo do Júnior, eu adoro o Garcia Júnior, não considero ele um dos papas da dublagem. Falei isso tudo pra ele. Falou, porra, cara, você me faz essa ponte? Vou ficar de olho, eu não sei qual é o próximo projeto da Pixar, próximo projeto grande da Disney, que seja, eu vou ficar de olho, tendo alguma coisa pro seu pai. Aí surgiu a oportunidade de ouro, né? Porra, perfeito, né, cara? Não deu outro. Legal. Enfim, escalou ele e foi essa dobradinha que eu considero impagável. Pô, né? Eu acho, cara, que uma dobradinha bacana, né? Não, cara, aí olha só, não é só bacana, não, cara, é histórica, porque o trabalho de Chico Anísio no Up, cara, é sensacional, é muito emotivo. Ficou bonito mesmo, ficou natural, cara. E outra coisa, o Cal é igualzinho a ele, né? Reparou? É, exatamente. Sim, bem, só não tem aquela cara tão quadradona assim. Mas meu pai usa aquela calça assim, acima do umbigo, suspeito. Ficou perfeito. Ficou mesmo, cara. Agora, uma coisa boa também, vou até falar aqui, é interessante como registro, até é bom pro Chico Anísio ver o que, é que o filho dele tem passado aí nos últimos 25 anos. Tomou uma surrinha, viu? Ah, é? Misterioso. Nem tanto, mestre. Nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Stand-up comedy, né? No Brasil, tô descobrindo stand-up comedy, né? O humor do Brasil sempre foi um amor muito de personagem, né? O seu pai mesmo, né? Ele é dono de 1 milhão de personagens. E o stand-up comedy é diferente, é mais um papo, né? Você tá lá em pé. Mas você vendo bem o meu pai mesmo, show dele sempre foi show de basicamente stand-up, né? Ah, eu fui no show dele em São Lourenço, cara. Você tá vendo? Sensacional. Só que aqui no Brasil a gente tem mais aquela coisa, mais um público meio que acostumou. Isso era mais um show de humor, vamos dizer assim. Exato, né? Ari Toledo. Ari Toledo. Você fazia stand-up, mas você fazia imitação, você fazia paródia, cantava. Cantava piada, exato, né? A piada clássica, né? Que tem punchline. Exatamente. E tudo. Exatamente. Mas o stand-up veio agora. Eu acho uma maravilha. Eu acho um humor assim, super, super genuíno, sabe? Por um outro lado, já tá havendo uma maleabilidade maior, o pessoal tá misturando mais o stand-up com personagem. No meu show, por exemplo, dizia assim, é 80% stand-up, mas eu misturo, conto piada também, canto também, faço uma mágica aqui, outra ali, e faço personagem, faço número contracenando com gravação, coisa que teoricamente no stand-up não pode. Que é um show de humor que tem um pouco de tudo. Sabe o que eu acho engraçado aqui? Eu não vejo problema nenhum em chamar de show de humor. Eu também não. Mas aí veio isso com esse negócio de stand-up. É a moda, é a parada meio cool, né? É moda, modinha. Exato, é modinha. Exatamente, é modinha. Obviamente, já há preconceito, já existe, já tá existindo preconceito. Mas fulano, eu fui ver o show de fulano ontem, do comediante e tal, é muita piada, né, bicho? O cara só conta piada. Mas o cara é comediante, o que você espera? Paga, né, cara? Só piada, muita não gosta de piada. Então já tem essa separação, entendeu? É. E eu vou te falar que eu não engulo direito esse negócio de stand-up aqui no Brasil, cara, porque não é a nossa cultura, não adianta tentar forçar. Mas tem que ser adaptado, né? Não, e tem... Eu vi alguns stand-ups por aí, em YouTube e até em entrevistas, cara, e dá uma vergonha alheia, cara. tem, peraí, mas tem não uns é todo e mundo, outros. Não é todo mundo. Que, cara, sempre tem alguém bom. Sempre tem. Mas tem muita gente, eu acho, querendo fazer stand-up, achando que é fácil, que é só chegar lá, botar um texto meio Seinfeld que tá tudo certo. Uhum. E não é assim, né, cara? Não é assim. Não é bem assim, realmente. É. Escrever é um negócio complicado. Mas o que acontece, tudo quando tem moda, né, acontece isso. Obviamente vai ter uma filtragem natural. Aham, uhum, claro. Tudo agora também é chamado de stand-up, né? Exato. O stand-up comedy é um estilo de humor ainda muito sofisticado. O povão mesmo, assim, não gosta, não entende. Não, povão. Falo, gente, mesmo, é humor de galera ainda. É humor claro. De galera, uma coisa mais elitizada pra Zona Sul. Entendeu? Não, tô falando sério. Tô falando sério, assim, falando de uma forma estereotipada mesmo. Te dando, assim, uma... Não tô de forma nenhuma discriminando, mas é cult mesmo. Uma coisa cult. Coisa de galera. Mas é aquela coisa, como eu falei, ele vai se moldando, uhum, sabe? É, com certeza. Ele vai achar o formato certo pro Brasil. Com certeza, fazer um stand-up genuíno brasileiro sem querer imitar. Mas é porque o brasileiro, ele é americanoide, né? A gente tem essa tendência de imitar o americano. Misterioso. Nem tanto, mestre, nem tanto. Enigmático. Nem tanto, mestre. Eu queria ter um filho assim. Liso, algum show, espetáculo? Olha, eu faço o meu show mais pra fazer em evento, né? Ou pra viajar e tal. Mas volta e meia eu faço por aqui. Então, dia 26 agora de setembro, cai sábado que vem. Eu vou estar lá em São Gonçalo com o meu show solo, falando sozinho. Uhum. E lá no Teatro Carequinha, em São Gonçalo, aqui no Rio. O pessoal ali de Niterói, Manilha, aquela até o pessoal da região dos Lagos pode, pode vir, que vale a pena. Um show super variado, um show que tem stand-up comedy, tem um pouquinho de mágica, eu canto e só não faço strip, né? Só strip. Não, pelo amor de Deus. Pô, muito bom. Onde é que é? Qual é o endereço, o local? Apareçam lá, no Teatro Carequinha, em São Gonçalo. Teatro Carequinha, todo mundo conhece, não tem como errar. Não tem como Dia errar. 26, sábado agora, às 8 da noite. Participação especial do João Senna, grande comediante. Excelente. Não percam o Niso Neto ao vivo. E pra entrar em contato, pra contratar show, etc., como é que faz? Mas através do meu site, nisoneto.com.br. Ó. Tem tudo, lá tem tudo. Tem inclusive uma página legal de dublagem também. Tem contato pra show. É pelo Twitter também, vocês podem me... Pô, Twitter? Podem ficar no meu encalço no Twitter também. Arroba? Arroba Niso Neto. N-I-Z-O. N-E-T-O. Sensacional. Niso, não dá pra encerrar sem você contar a história do Fred Flintstone. Agora, a história do dublador do Fred, figuraça, o Marcos Matias, é uma lenda. Não posso dizer que é uma lenda viva, porque infelizmente já se foi. Uhum. O Marcos Matias é um atorzão daqueles da Boca do Lixo em São Paulo, dos anos 50, anos 60. Figuraça. E, poxa, chegou pra dublar aqui no Rio. Ninguém conhecia. Era uma época que a turma de São Paulo não tinha vindo aqui pro Rio ainda. Aí chegou lá, não, porque eu sou dublador do Fred Flintstone e tal. Começou a mostrar aqueles cortes e aquelas coisas todas. E o pessoal, pô, o cara dublou o Fred Flintstone há 20 anos. O cara, pô, deve ser bom, né, bicho? Vamos contratar o cara. Contrataram o Marcos Matias. Maravilha. O primeiro dia dele lá no estúdio cheio. Todo mundo querendo conhecer a cara da voz, né? Dublagem tem essa coisa. A internet cortou um pouco isso, né? Antigamente, porra, você ficava querendo conhecer, né? Querendo ver. Que nem o Lombardi, né, cara? Que o Lombardi. Hoje não é um mistério o Lombardi. Tu bota no Google, tá lá o Lombardi. Perdeu o romantismo nessa parte, né? Exato. Pouco entra aquela figura e parecia o Gomes da família Adams, saca? Paletó de jaquetão, assim, porra. E aquele óculos de grau verde que usava muito nos anos 70, nos anos 80. Nossa, lembra? Nossa. Tipo Roy Orbison, manja? Caraca. Muito figura, aquele cabelo com gomalina cheio de caspa. Aquele cabelo... Puta mesmo. Aí o diretor falou, ó, papel sério é um xerife, você vai fazer um xerife, tá? Esse era um filme de cowboy. E a fala era assim, eu sou o xerife, você está preso, vou levá-lo. Uhum. Só isso. Beleza, silêncio no estúdio, estúdio cheio, aquele silêncio, daqui a pouco vem ele. Eu sou o xerife, você está preso, eu vou levá-lo. Aí o diretor fala, falou, ô, Matos, não, sabe? Esse é o Marcos Matias, pô, dublador do Fred Flint. Pode ficar tranquilo. Vai lá, né? Pode fazer sua voz normal. Tô fazendo. Não acredito. Aí, cara, você observa, a voz dele é assim. Você ouviu a voz do Fred em algum outro filme? Pô, nunca, né, cara? Não tem a voz, você não viu? Ele só dublou os Flint, dublou um filme aqui, outro ali. É impossível escalar aquele cara pra qualquer outro. Qualquer coisa. Entendeu? Tanto que ele só ficou a vida inteira dele fazendo os Flintstones. Caraca, que maluquice, cara. Naquela época eu falei, estúdio cheio e aquele negócio rodando, aquele anel rodando, rapaz, né? Que era feito e dublava em 16mm. Uhum, eu não consegui, que eu tinha que dar a fala seguinte. Eu não conseguia me concentrar, porque, porra, claro, né? O cara do meu lado. Eu sou um xerife, você está preso, eu vou levá-lo. A reação que eu tinha era basicamente essas que vocês estão tendo agora aí. Meu Deus do céu. Aí, cara, na terceira vez que ele mandou essa, eu respirei fundo e mandei daqui. Você tem o direito de ficar calado. Sensacional. Agora eu conto a história no jogo. Daqui a pouco eu recebo um e-mail lá de um cara falando, Niso, assisti sua entrevista no Jô, meu nome é fulano de tal, não lembro o nome do cara. Eu sou neto do Marcos Matias, dublador do Fred Flintstone. Nossa. E assisti sua entrevista no Jô, você falando lá do meu avô, e queria dizer que você é um escroto, um filho da puta, sacaneou meu avô em rede nacional, ficou muito ofendido com o que você falou. Inclusive, é um absurdo isso você vir dizer pra todo mundo que meu avô só tinha aquela voz. Como assim? Não era nada disso. E não respondi, ainda me prestei. Aí eu falei, cara, nada disso, pô. Uma homenagem que eu fiz a seu avô. Pô, eu sou muito fã dele e, como eu sou comediante, eu tenho que fazer graça em cima da coisa. Enfim. É, claro. Então, eu acho graça, sinto muito. Agora, porra, vem o cara dizer, rapaz, se sentiu ofendido porque eu fui dizer que o avô dele só tinha aquela voz. Porra, aí comecei a pesquisar um pouco mais na internet. Aí achei lá um comercial de um óleo, não sei se vocês já viram, do óleo 3 em 1. Um comercial que passava só em São Paulo. Quem fazia a narração era o Marcos Matias. E eu fui lá, futuquei e achei o comercial do óleo 3 em 1 que eu vou reproduzir pra vocês aqui. Ah, meu Deus. Óleo 3 em 1. Lubrificante. Lubrificante penetrante. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Acabou o Nerdcast. Pode ir embora.